Essa menina quer dinheiro, eu sei. Que o combo de siroque eu que paguei. Ela quer fumar do meu beck, eu sei. Desfrutar de tudo que eu conquistei. Tem que eu queria fumo pro hotel, agora eu vou chegar. Tem outro encontro marcado com aquelas amigas. Tá vendo meu Instagram querendo saber onde que eu tô. Tô num lugar onde todo mundo já deu já pro amor. E nessa vida sem limite, vivendo só de grana e whisky. Todo dia eu prometo amanhã vou parar. Mas quando eu acordo já tem várias mensagens de novo da mina louca querendo dar. Quero ver o bem do meu povo, geral dirigindo o Volvo. A inveja eu vou tacar fogo, a inveja eu vou tacar fogo. Quero ver o bem do meu povo, geral dirigindo o Volvo. A inveja eu vou tacar fogo. Tá, inveja, eu vou tacar fogo. Vou me tocar na gominha, ficar uns dias de molho. Só bagunça todo dia, já tá me deixando louco. Do nada o Pedro me grita pra nós caiburar um pouco. Vou me guardar outro dia, que hoje eu me rendi de novo. Pra rua, fazer o que se eu sou favela. Sacada bichuda, aí acelera. Pra rua, fazer o que se eu sou favela. Sacada bichuda, e acelera. Que o bailão é combustível, tá com marcha. Sarro na chinha, fatio, baby, faço fumaça. Que o bailão é combustível, tá com marcha. Sarro na chinha, fatio, baby, faço fumaça. Baby, faço fumaça. Nossa. Nossa. Deixa eu atender o telefone aqui, bebê. O bagulho tá moleza, né, mano? Molezinha, molezinha. DJ tá me ligando aqui. Mais uma noite que eu não dormi em casa. Mais uma noite que meu carro teve asa. Mais uma noite que o papai abençoa. Mais uma noite que eu dormi longe da coroa. Mais uma noite virado, embrasado, talvez preguei escutado, mas tá ligado, leitão, pode parar. Quebrada tudo nosso, então tua xixi pro ar. Implique e chique. E hoje eu tô tipo Will Smith no penteado chique. Me chame de Iggy. Na jacuzzi, tudo incluso. Na pernoite, desculpa, pai, patrão me chama assim. Fica lento, fica esperto. E a suíte tá repleta de gin. Na jacuzzi, tudo incluso. Na pernoite com o papai patrão me chama assim. Fica alerta, fica esperto. E a suíte tá repleta de din-din.